Gueto, gueto, eu sou. Gueto, gueto, eu tô. Gueto, gueto, gueto, eu sou do gueto. Gueto, gueto, eu tô. Gueto, gueto, eu sou. Gueto, gueto, gueto, eu tô do gueto. Vou cantar pra você entender o que se passa pra quebrada. Salve, o proceder mostra sua cara. Diário pobre, respeito pra poder ficar. A minha gente que é humilde, quer espaço. O sofrimento bate, conquista e as cobranças, mó peso. Mas temos que seguir com liderança. Eu tô tentando me expressar com lealdade. Sujeito, coragem, que o tempo tá passando. A mensagem tem que ser boa e objetivo pros moleque. Que todo tempo é bom, atitude é que me serve. Não esquece, não tô à toa. Tô dando um break, com os pés no chão analisando. O ritmo mais leve, um baseado é pouco, é pra você entender. Às vezes pego um ali, é pra você entender que tá embaçado. Problema já é terrorista, causa causador, sincero e realista. Diz: gueto, gueto, eu sou. Gueto, gueto, eu tô. Gueto, gueto, gueto, eu sou. Caminhada representa, olha só. Conversando a gente vê. Quanta coisa tem valor, não vai se perder. Acredito em você que vai ser bem melhor. Vários fatos ocorridos, vários mano foi sem dó. Boa frase, boa ideia na quebrada. Mau conceito foi sem medo no escuro. Esqueceu de um só segredo: paz e guerra, quem diria? Anda esperto aqui no gueto, não confia na polícia. De olho, dinheiro tá chegando e ainda é pouco. Nervoso tá o povo, trabalho só e como. E a TV diverte um pouco, amanhã o ritmo é louco. Eu canto pra analisar e entender que o mundão segue assim. E é assim que é, só correr pelo bem. Só quem é, vai na fé, a experiência dos mais velhos, mano. Pra você ver qual é que é. Gueto, gueto, eu sou. Gueto, gueto, eu tô. Gueto, gueto, gueto, eu sou. Imagina, eu ligo as gatas na responsa. Preconceito é minha família, é nosso time. O vício da quadrilha. Um salve pra Coab, pra quem tá na correria. Sossego, descer pro litoral com as meninas. Inferno, a inveja é presença no dia a dia. Nem lembro quantos que vão pagar que estão na lista. Esperto, chego longe, confio em Deus, duvida. Bebe do vinho, fica à vontade aqui na leste. Quem não quer o que eu tô querendo, só os humildes prevalecem. No tempo, no jogo, respeito. Prevalece com humildade, dê um jeito. Não se humilha, não se cresce. Assim que prevalece, que eu sonho aqui na leste. Que o controle tá na mente, se moscar, fim pra você. A ideia é vencer e convocar todos os moleques. Zona Leste, Brasil, no hip hop nós investe. Eu sou gueto, gueto, eu sou gueto.